atitude não é dedo no gatilho. Em cada morador há esperança de uma vida melhor. Antes do alimento na pele desce o suor. Alimentar a família é o privilégio do homem. Resistência diária pra não secar a fonte. Barraca amontoado, coletividade. Comunitário, morador que não tem vaidade. Sem ostentações de bens materiais. Humildade, respeito, direitos iguais. A lealdade é incrível em cada habitante. E cai quem não respeita o outro semelhante. Sinceridade é importante, não faltar na rua. Diluir a falsidade com a verdade pura. Sonhar com M4 é um sonho curto. Infelizmente a guerra apoia o subúrbio. A necessidade de sobrevivência contraria as teorias de todas as ciências. As crianças nas ruas já não brincam felizes. Já conhece a dor da fome, a dor de todas as crises. Vivendo nesse cenário desigual, rotação capital, eixo do mal, lamaçal. De um lado barraco, do outro catedral. Ostentações, carrões, belas mansões. Viagens internacionais, impróprios aviões. Subnutridos de amor, de calor humano. Consumidor compulsivo do tio Sam faz anos. Panela amassada, fogão de quatro boca. Simplicidade ao extremo transforma as pessoas. Cambia la gente. Somos diamante bruto, lapidado com sangue. E assim segue o mundo nesse intenso massacre. Somos diamante bruto, lapidado com sangue. E assim segue o mundo nesse intenso massacre. Transparência, fé, tentações batendo na porta pra te arrastar no migué. É uma peça diabólica e somos atores. Acostumar com cadáver, sangue, choro, flores. Os militares do governo nunca teve respeito com a maioria de baixa renda, morador do gueto. Oitão, pistola 765, mutiladora de vidas e trágicos delitos. Ferramenta de ladrão e pai de família, usado como proteção e meio de vida. Discussão, intriga, pedra forma guerra. E faz tru, mata tru na fissura dela. O arrogante vê os fatos no jornal da 7. Viciado ladrão, o âncora repete. Pra tatuar na memória que somos incapazes. E nos matamos entre si, por causa do crack. Honestamente falando, é difícil a estrada. Se depender do endereço, pra você não tem vagas. A semente do amor é regado com formal. E muitas mudas arrancadas, cobertas com lençol. Mas dentro da favela tem Mahatma Gandhi. Somos diamante bruto lapidado com sangue. Enquanto amor não existir, não existe a paz. Enquanto a união não vir, aplaude Satanás. E a resposta negativa atrai amigos falsos, magnetizando sua mão. Assegura um Taurus 51 da coragem e tira seus reflexos, tornando os fatos reais muito mais complexos. 70% das tretas, consequência álcool. 70% de acidentes, consequência álcool. 70% dos filhos, consequência álcool. 0% no livro da vida, consequência atos. Atos. Somos diamante bruto, lapidado com sangue. E assim segue o mundo nesse intenso massacre. Somos diamante bruto, lapidado com sangue. E assim segue o mundo nesse intenso massacre.